Boa noite. Boa noite. Que a paz do Mestre Jesus esteja com todos e que noite que nós estamos tendo, com a bênção, com a harmonia da música, essa vibração tão amorosa que nos envolve nesta hora, de benfeitores tão queridos que nos preparam momentos especiais como este, para que possamos receber este amparo, este auxílio que todos nós buscamos em nossos dias. Vivemos dias turbulentos, dias difíceis, que ouvimos falar no mundo, de muitas dificuldades, de muitos problemas. Na semana, eu pensava em como iniciar a palestra, sobre o que falar, e me veio uma ideia de iniciar enfatizando, trazendo com os recursos da palavra, a ideia de que vivemos tempos muito difíceis, para que a gente pudesse sentir um pouco a influência que as palavras têm sobre a nossa vida, o quanto essas informações sobre o medo refletem em nossa vida. E depois, refletindo melhor, eu pensei, e se eles saírem de lá naquela noite, apenas com as impressões difíceis que você nesse recurso para chamar a atenção das pessoas fizer. Então, resolvi mudar um pouco esse enfoque, mas ainda assim nós temos que relembrar que vivemos numa época que parece muito ameaçadora, uma época que nos traz notícias difíceis de tantas partes do mundo e até bem próximos de nós. E muitas pessoas ficam temerosas, ficam preocupadas com os nossos dias, pensando, será que o fim dos tempos está chegando? Será que nós já estamos vivendo aquela época prevista, de que haveriam profundas dores para a humanidade? Nós podemos dizer que até certo ponto sim, mas eu pergunto, quando não vivemos sob dificuldades neste planeta? Quando não tivemos situações desafiadoras para a humanidade? Se fôssemos fazer um estudo da permanência do homem, desde a sua origem até os nossos dias, não houve um dia sequer que o homem pudesse dizer assim, estamos sem problemas, o mundo caminha tranquilo. É da natureza do mundo que nós vivemos os desafios. E nós hoje, com o conhecimento espiritual que nós temos, trazido por benfeitores espirituais, que nos contam tantas notícias, tantas informações, tantas ideias que nos ajudam a compreender o sentido da vida, nós podemos dizer, apesar de qualquer luta, qualquer problema, sempre fomos muito bem protegidos, muito bem amparados. Nesta noite, vamos procurar destacar isso, trazer essa ideia tão importante para nós, que por mais que nos falem de guerras, por mais que nos falem de ameaças, sejam elas de qualquer natureza, nós somos seres muito protegidos. Nós temos uma força que garante a nossa permanência nesse planeta, que é assustadora. Já tivemos 5 grandes ondas de extinção da vida no planeta, e a vida, por algo extraordinário, permanece atuante, vibrante, permanente neste mundo. A humanidade, de uma espécie tão frágil, tão pequenina, adquiriu uma condição extraordinária e hoje já ensaia as viagens rumo às estrelas. Então nós somos seres e trazemos uma força poderosa. E através da doutrina espírita e de tantos ensinamentos que aprendemos em tantas religiões, sabemos que é uma força que vem do alto, é uma força divina que nos sustenta e nos garante a vida e que nos faz progredir independente de qualquer dificuldade. Mas é fato que nos nossos dias muitas notícias nos assustam, muitas notícias nos trazem preocupações, nos trazem temores. São notícias como aquelas que nós ouvimos falar da violência urbana, casos lastimáveis, tristes, de pessoas que têm as suas vidas colhidas, ceifadas por atos de violência, praticados por outros que também foram vítimas, entre aspas, da violência, e dessa forma nós vemos a nossa sociedade sentindo ameaçada, as pessoas se trancando dentro das suas casas, dentro dos seus condomínios, dentro dos centros comerciais, dentro dos shopping centers, tentando encontrar ali alguma segurança. E mesmo nesses locais nós sabemos que ela não existe plenamente. E ouvimos falar de notícias de guerras em várias partes do mundo, de pessoas que são vítimas de atos violentos, causados ali por interesses políticos, interesses econômicos, que muitas vezes determinam essas guerras. Temos ainda aquelas notícias relacionadas ao terrorismo, e o próprio nome dessa ação já nos dá a dica do poder que o medo tem sobre a vida das pessoas. É sobre isso também que falamos nesta noite. E as calamidades naturais também nos assustam muito, porque como podem forças tão poderosas destruírem ali comunidades inteiras, cidades, povos, e as pessoas ficam com muito medo hoje das grandes epidemias. Temos ainda que trazer a lembrança desses desastres, catástrofes, acidentes que acontecem com aviões, navios, veículos de transporte público. E ainda temos as epidemias e temos os conflitos sociais e por aí vai. Quantas causas de medo nós temos todos os dias. E tem também a questão das drogas, tem a violência familiar, tem a violência que está nas relações profissionais. Quanto disso tudo nos traz um impacto poderoso sobre a nossa vida e nos tira a grande força de viver que nós temos. Nos tira essa coragem de enfrentar a vida. Talvez essas situações expliquem por que tantos jovens hoje estão buscando o caminho das drogas, estão buscando o caminho da violência, buscando jogos que são autodestrutivos, que levam a pessoa à sua destruição. Jovens que não têm esperança, não têm perspectiva. Jovens que temem seus pais, temem suas famílias, temem a sociedade. E aí nós cobramos deles, muitas vezes, que eles correspondam aos ideais que nós traçamos para eles e esquecemos que, na verdade, talvez nós estamos entregando para essa juventude um mundo tão ameaçador que realmente não há como ter coragem de enfrentá-lo. E nós, nas nossas conversas, naquilo que falamos dentro de casa, nas escolas, nas ruas, às vezes nós enfatizamos tanto que o mundo é tão difícil. E aí esperamos que eles tenham esperança, esperamos que eles tenham coragem, que eles queiram progredir, que eles queiram crescer, se integrar na sociedade, fazer parte desse jogo que nós dizemos que é tão ameaçador. Então, por aqui nós também já trazemos um alerta. Muito cuidado quando nós falamos sobre os problemas da atualidade, principalmente perante as crianças, perante os adolescentes. Embora nós não vamos mentir para eles dizendo que o mundo é sim um lugar tranquilo, sempre pacífico, mas nós não podemos trazer uma mensagem tão negativa, tão pessimista, porque de onde eles vão tirar as suas forças? Como eles terão coragem de enfrentar um mundo que nós dizemos o tempo todo que é tão ameaçador? Nós não refletimos muito bem, mas muito da falta de coragem que nós temos para enfrentar os desafios da vida é porque estamos dizendo o tempo todo que o mundo é muito difícil, que a vida é muito difícil. Mas espera lá, nós estamos vivendo essa vida, estamos passando dias, vencendo situações dia após dia. Então será que ele é tão ameaçador assim? Será que ele é tão problemático? Cabe sempre essa reflexão. Talvez nós estejamos mais reclamando do que realmente percebendo que o mundo seja tão difícil assim. Mas o medo, ele tem um poder muito grande sobre o espírito, seja ele encarnado ou desencarnado. E notícias catastróficas causam medo em nós, que somos encarnados, e muitos carregam dúvida de que somos seres imortais. Muitos pensam que, uma vez mortos, não existirá mais nada. Tem aqueles que têm certeza se há uma vida após a morte. Imagine que nós tenhamos até uma razão de ter medo, porque afinal de contas, se paira essa dúvida sobre a nossa finitude, então é bom se cuidar. Mas no mundo espiritual, para aqueles que já transpuseram essas dúvidas, que sabem que a morte não é o fim, o medo também é uma força capaz de impedir o progresso deles. André Luiz nos traz um relato muito interessante no seu livro Nosso Lar, no capítulo 42. Quem já leu esse livro sabe que ali André Luiz está tendo as primeiras lições que ele tem após o seu resgate do mundo espiritual inferior e ele é levado para uma colônia espiritual, na qual ele começa a receber uma série de ensinamentos. já preparando para a sua grande missão que ele teria no futuro, de trazer essas informações para nós. E André Luiz, numa certa situação, ele percebe que há toda uma agitação nessa colônia espiritual. Ele percebe que aqueles instrutores, aqueles espíritos sábios que acolhiam tantas almas sofredoras como ele mesmo, estavam muito preocupados com a onda de medo que tomaria conta dos habitantes dessa cidade espiritual. Porque nós, quando morremos, nós não ficamos sentados em nuvens, nós não ficamos largados num céu abstrato. Ou nós vamos para um mundo espiritual inferior, que chamamos geralmente de umbral, onde há uma paisagem triste, sombria, nem sempre com a possibilidade da luz do sol, como um nevoeiro denso. Ou, se tivermos a felicidade, podemos ir para uma colônia espiritual, que lembra muito as condições da vida da Terra, porque a nossa mente está condicionada às formas. Então nós precisamos de um mundo do outro lado muito parecido com o mundo terreno, para que possamos nos adaptar bem a essa nova vida. Mas então André Luiz, nessa estada em nosso lar, ele viu que havia uma preocupação muito grande por parte daqueles benfeitores que cuidavam ali da colônia. Porque começavam a haver rumores aqui na Terra da Segunda Grande Guerra Mundial. E essa guerra, nós sabemos pela história, quantos males ela trouxe para a humanidade, quantas dores, quanto sofrimento. E os benfeitores lá de nosso lar sabiam que aquelas notícias sobre tanta dor e tanto sofrimento poderia criar um impacto lá no mundo espiritual. Porque é assim, tudo que nós fazemos aqui na Terra está refletindo na vida espiritual. E muito do que se passa no mundo espiritual reflete diretamente sobre nós aqui encarnados. Nós, na verdade, somos um único mundo, vivendo experiências diferentes, mas que na síntese elas são as mesmas experiências. Nós nos intercomunicamos com os habitantes do mundo espiritual que cerca a Terra pelo pensamento e somos influenciados por eles também. Muitas coisas que nós não conseguimos explicar em termos de comportamento social, porque as pessoas agem de uma forma ou de outra, é em decorrência dessa influência espiritual profunda que o mundo espiritual estabelece sobre nós. E nós aqui, o que fazemos, reflete sobre eles. Então André Luiz, ouvindo lá as instruções de um espírito muito amoroso, sábio, um espírito de grande já condição espiritual, Narcisa, ele começa a ouvir relatos sobre então o quanto o medo naqueles seres habitantes de nosso lar poderia ser prejudicial para a recuperação deles. O medo não de que eles morreriam, porque já sabiam ser mortos, mas o medo de pensar que os seus entes queridos, ainda que encarnados no planeta, poderiam passar por sofrimentos, poderiam passar por grandes dores. Então eles começam uma ação de proteção daquelas mentes, trazendo instruções, preparando aquela comunidade espiritual para começar a receber as notícias daquilo que se passava na Terra. Em determinado momento de um diálogo que Narcisa tem com André Luiz e que nós reproduzimos no capítulo 42 de Nosso Lar, ela disse assim para André Luiz: elevada porcentagem de existências humanas são estranguladas simplesmente pelas vibrações destrutivas do terror, que é tão contagioso como qualquer moléstia de perigosa propagação. Veja, aqui ela nos traz a informação importante que nos ensina e nos mostra por que nós temos hoje vivendo essa onda de terror no mundo. Por que o terrorismo ganha tanta força? Porque ao nos ameaçar com essas notícias, esses grandes sofrimentos que eles produzem em algumas pessoas, nós passamos a vibrar ondas destrutivas que tiram a força dos benfeitores espirituais que ajudaram a evolução do planeta. Esses nossos irmãos infelizes, que são os causadores de atos de terrorismo, nós devemos orar muito por eles, porque eles são, na verdade, fantoches de espíritos que querem atrapalhar o progresso da humanidade. Aqueles mesmos que estiveram encarnados aqui, aquelas mesmas pessoas que em muitas eras vêm tentando dominar os demais pela força, pela violência. Do lado de lá, o que eles fazem? Inspiram ações tenebrosas, e alguns que estão afinados com eles reproduzem aqui desses atos de violência. E aí a população mundial, começando a ter medo, começando a sentir os efeitos do terror, como que acabam reagindo? Contribuindo mais ainda para que eles tenham forças de influenciar e de determinar comportamentos e de guiar a humanidade. Por isso que esse alerta de Narciso, ele é muito importante em nossos dias, que o terror, ele emite vibrações destrutivas. Por isso que quando chegarem para nós notícias desses atos de terrorismo, nós devemos fazer o quê? Devemos orar, confiar em Deus, confiar no Cristo que guia sabiamente este planeta, e não nos entregarmos ao medo, porque o medo poderá ser a força que vai deter o nosso progresso e o progresso da humanidade. Narcisa falou mais para André Luiz, disse também que classificamos o medo como um dos piores inimigos da criatura, por alojar-se na cidadela da alma, atacando as forças mais profundas. Sabe aquela falta de confiança na vida, aquela falta de esperança, aquela falta de otimismo que às vezes nos bate? São ideias que nós cultivamos e que alimentamos e que criamos a partir das informações pessimistas que nos chegam, a partir de ideias que vão nos trazendo diariamente os meios de comunicação, as redes sociais, as pessoas de modo geral. Nós não conseguimos racionalizar bem, não conseguimos entender bem todas essas notícias, mas elas vão sendo arquivadas, vão permanecendo em nós, e nós vamos criando perante a vida um estado de temor. E é aquilo que nos tira a nossa força criativa, que nos tira a força de realização. Por isso que quando nos chegarem essas notícias, temos que ouvi-las, porque faz parte da nossa experiência saber o que se passa no mundo para ter um posicionamento, poder agir. Mas nós temos que lembrar das palavras de esperança, de fé, de consolação que um dia já ouvimos. Daí a importância de cultivarmos essas ideias diariamente, através de uma leitura, através de um pensamento, de uma meditação, de uma reflexão sobre essas ideias elevadas. Porque senão nós começamos a acumular essas forças e são paralisantes. E nós somos criaturas que passaremos a vida apenas cumprindo deveres, obrigações, mas não estaremos em condição de criar algo novo em nossas vidas e na vida do próximo. Por quê? Porque apenas absorvemos ideias, informações pessimistas. Por isso que ela nos traz esse alerta tão importante. Essas forças que ela diz que nos são tiradas, atacando as nossas forças mais profundas, é o otimismo, é a fé. Um homem de fé, um homem otimista, ele realiza qualquer coisa que estiver no seu plano de ação para esta vida, na sua programação. Ele atende todos os objetivos da sua existência. Alguém sem fé, quando muito, só consegue sobreviver. Então nós temos também, da parte dessa sábia benfeitora Joana de Ângeles, também informações preciosas sobre o quanto o medo que nos é trazido diariamente pode nos deter o progresso. Joana de Ângeles nos diz isso, olha, conforme a expansão das ideias, vincula-se a outras mentes e atua na própria organização fisiológica em que se apoia, produzindo manifestações equivalentes à onda emitida. O medo que nós vamos acumulando diariamente, ele se reflete no nosso corpo físico também. Essas ideias pessimistas, essas ideias muitas vezes de derrota, de fracasso da humanidade, essa ideia de que o nosso país nunca vai dar certo porque ele está contaminado pela corrupção, isso traz doença para nós em algum momento da nossa existência. Reflete sobre o nosso corpo de alguma forma. Quantas enfermidades ainda hoje não foram impossível classificá-las, identificar por que sentimos essa dor, por que temos aquele tipo de inflamação, mas é decorrente de uma mente que não vibra otimismo, que não vibra fé, que não vibra confiança. Então, quer melhorar a saúde? Cultive pensamentos mais positivos, diariamente, semanalmente, anualmente, por toda a sua vida, e a saúde se estabelece. Pelo menos, nós vamos evitar aquelas doenças que vêm do pensamento deprimido, do pensamento obstruído pelo medo. E outro benfeitor espiritual também nos alerta sobre o medo. Hamed nos diz: quanto mais pensarmos e voltarmos nossa atenção para as calamidades e desastres, mais teremos a impressão de que o mundo está limitado à nossa pessoal maneira catastrófica de ver e senti-lo. Vocês já tiveram a ideia algum dia de que nós não temos muita esperança no mundo? De que o mundo realmente é muito difícil? De que as coisas são, como sempre nos disseram os mais antigos, a vida é assim mesmo, o mundo é assim mesmo, os políticos são assim mesmo? São ideias recorrentes. Por quê? É a forma que nós vemos a vida, porque é a forma como nós cultivamos os pensamentos, as ideias sobre o mundo. Mas independente de todas as coisas difíceis que as pessoas fazem, o mundo continua sendo um lugar maravilhoso. Continuam jovens se unindo e iniciando novas famílias. O mundo espiritual continua enviando espíritos para reencarnarem, crescerem e produzirem coisas notáveis. E a humanidade, em todo esse tempo de tumulto que foi o século XX e agora o começo do século XXI, continua produzindo coisas geniais, coisas extraordinárias. O mundo continua suprindo as nossas necessidades físicas, o oxigênio, a luz solar, as águas, o planeta, ele continua nos sustentando apesar de todas as agressões que nós fazemos contra ele. As coisas maravilhosas do mundo, elas continuam à disposição da humanidade e das nossas vidas também. Nós às vezes enfatizamos tanto o aspecto negativo da nossa vida, as lutas, as provas, os problemas que nós temos, e esquecemos que Deus muitas vezes nos abençoa com uma família maravilhosa, com pessoas íntegras, pessoas capazes de realizar o bem, pessoas com boas intenções, e nós ficamos achando que é muito difícil. Nós mesmos, nós somos seres muito abençoados, todos nós estamos aqui hoje, nós estamos aqui dentro de uma casa de oração, um centro espírita. Podemos entrar por essas portas livremente, nos sentar aqui, ter um clima de paz, poder professar a nossa fé. Essa semana mesmo, conversando com um amigo, pastor protestante, ele me deu a indicação do centro espírita, do lugar onde eu estou morando agora. Aí eu pensei, que mundo maravilhoso, nós já estamos vivendo um país ecumênico há muito tempo, em que nós vivemos em paz uns com os outros, com as nossas religiões, com as nossas concepções. Nós vivemos num mundo muito abençoado, num país muito abençoado por ter liberdade religiosa. Nossos irmãos cristãos em algumas partes do mundo estão sendo perseguidos. E nós estamos, às vezes, lamentando da vida, sendo que nós temos uma terra tão abençoada. Então nós não podemos permitir que o medo, que a ideia pessimista sobre o nosso mundo, o nosso país e a nossa sociedade, tome conta da gente, que nos faça não perceber as coisas maravilhosas que nós temos. E Hamed ainda completa o seu ensinamento dizendo assim: o resultado do medo em nossas vidas será a perda do nosso poder de pensar e agir com espontaneidade, pois quem decidirá como e quando devemos atuar será a atmosfera do temor que nos envolve. Quem já não teve o ímpeto de amparar alguém em sofrimento na rua, mas por medo pensou, não, eu não vou me expor, é perigoso, essa pessoa talvez possa me agredir, ele pode ser um malfeitor disfarçado. Quantas vezes nós pensamos, eu vou ajudar tal causa, mas aí nos vem a dúvida, ah, mas ali deve ter pessoas que vão se aproveitar da minha boa vontade. Isso tudo é fruto do quê? Do medo. Do medo de sermos enganados, de sermos prejudicados, de perdermos alguma coisa. E por causa do medo não agimos. E não criamos, através da lei de ação e reação, uma reação positiva para a nossa vida. Percebe como o medo bloqueia a evolução? Por medo eu deixo de fazer o bem. Por deixar de fazer o bem, eu não vou receber o bem. Nós não podemos deixar que o medo dite o que devemos fazer. Se algo é do bem e deve ser feito, faça, independente de qualquer temor. E nós talvez percebamos aí aquele que tem as boas intenções até passa por momentos difíceis, sofre ingratidão, pode sofrer a violência, mas na maioria das vezes terá resultados positivos na sua vida. E as notícias ruins então podem nos induzir ao medo e à perda na confiança da vida, gerando desestímulo que nos consome a disposição perante a vida na Terra. Temos que tomar muito cuidado com os meios de comunicação, porque eles estão nas mãos muitas vezes de pessoas que não são bem intencionadas e que nem sabem que não são, porque acreditam nos seus valores, nas suas ideias, nos seus princípios. Ou às vezes estão sendo guiados por esses outros seres desencarnados, homens que quiseram já dominar a humanidade em muitas épocas, que utilizam as notícias para manipular as pessoas. Então, tudo que vem por esses meios, nós temos que ter uma reserva muito grande. Ver o que o outro canal de televisão disse, ler o que o outro jornal disse, ler o que outro site da internet disse, porque, no final das contas, nós temos que garimpar muito para obter uma informação real, isenta de qualquer intenção. Então, nós não podemos permitir que essas notícias nos desestimulem, nos tirem a nossa força de viver. E nós temos um exemplo que aconteceu há poucos anos aqui em São Paulo, 5 anos atrás, um caso muito interessante, que nos ilustra bem o quanto o medo ele pode ser paralisante na vida das pessoas. Aconteceu de um jovem se isolar junto com a sua família, numa casa, aqui a foto da casa deles, numa cidade do interior, que ele passou a achar-se que ele estava sendo perseguido. Talvez uma obsessão, algum tipo de patologia dele, ele achou que ele estava sendo perseguido. Ele se mudou com a esposa para a casa do pai e da mãe, e ali conseguiu influenciá-los a ponto de eles organizarem a vida para viverem ali isolados. Como o pai já era aposentado, ele passou a contratar uma pessoa, um motoboy, que ia sacar a aposentadoria dele no banco, já passava no supermercado, trazia as compras para eles, e a família vivia ali fechada, dentro de casa, sem nenhum dos membros saírem ali. E pensam que eram pessoas assim perturbadas, que tinham algum tipo de problema mental, algum tipo de patologia? Não. Eram pessoas que pareciam muito normais. Quando foram resgatados, nenhum deles estava descabelado, gritando. Eram pessoas comuns, mas com medo de tudo, de todos, de serem descobertos, enfim, do mundo. Maria Helena era diretora do Departamento de Secretaria de Assistência Social da Prefeitura de Presidente Prudente. Foi a pessoa que foi resgatar essa família quando os vizinhos denunciaram o estado que eles estavam vendo já há alguns meses. Então veja, as pessoas podem passar a ter comportamentos ditados pelo medo. O medo de uma pessoa da família determinou o comportamento dos demais. Então o que nós hoje temos feito de nossas vidas influenciados pelo medo? O que nós estamos deixando de fazer de bom por nós, pelo nosso próximo, influenciados pelo medo? Essa é uma reflexão que fica para cada um de nós. O que eu estou deixando de fazer por causa do medo? E o medo pode ser por muitas causas, muitas coisas. Tem pessoas que têm medo da decepção, tem pessoas que têm medo da traição, tem pessoas que têm medo da ingratidão, tem pessoas que têm medo da violência que o outro pode praticar, que são mais comuns. Tem pessoas que têm medo da solidão. Quantas coisas deixamos de fazer por medo? Por isso que é uma força que pode bloquear nossa evolução ou medo. E outro exemplo que nós temos do quanto o medo ele pode induzir comportamentos. As pessoas muitas vezes, de tanto ouvir falar de problemas, de participarem do chamado discurso do ódio, elas passam a ter raiva de grupos, de pessoas. E nos nossos dias parece que está muito fácil a gente passar a ter raiva de pessoas de determinada ideologia política, de determinado comportamento, de determinado segmento da sociedade, porque eles falam tanto de ações ruins que essas pessoas praticaram e praticam, nos falam tanto dos problemas que elas criam, que nós podemos estar assimilando esse chamado discurso do ódio, de querer localizar em determinadas pessoas, em determinados grupos, a causa dos problemas que nós vivemos. E nós podemos ser guiados em algum momento a agir por esse discurso do ódio. No fundo, quando nós passamos a odiar muito uma coisa, é porque nós temos um medo dela. Ela tem um poder sobre nós, ela nos ameaça. Então, por medo, nós passamos a odiá-la também. Então, observemos se hoje nós não estamos aderindo a essa ideia corrente que vem crescendo na sociedade de passarmos a detestar algumas pessoas, a achar que eles são os grandes causadores de problemas para todos nós. Quando nós estamos observando a nossa tendência de não gostar de alguém por causa da sua ideologia política, por causa da sua ideia de sua conduta, o seu comportamento, nós podemos estar sim sendo então guiados pelo discurso do ódio. Passamos a odiar os outros por conta do que eles podem nos causar. Também muitas vezes nós achamos que temos que praticar a justiça com as nossas mãos, e isso é decorrência do quê? Também motivados pelo medo de não ver a justiça sendo cumprida. Então nós somos motivados a agir com violência. E aí nos vem uma reflexão. Então, diante de tanto sofrimento, de tantos problemas que nos apresentam diariamente, de tantas dificuldades que o mundo nos traz, então melhor seria sermos indiferentes aos problemas do mundo? Nós deveríamos ignorar as coisas que estão se passando em outros países, em outras cidades, e viver a nossa vidinha? Aqui nós vamos encontrar, na parábola do bom samaritano, algo que nos ajuda a refletir sobre como nós vamos lidar com essas notícias sobre o sofrimento. Cada parábola de Jesus, ela tem uma riqueza espiritual que nós teremos que levar muitos séculos ainda para compreendê-las na totalidade. Essa parábola do bom samaritano, quando Jesus a ensinou, foi com o objetivo de dizer para as pessoas que, independente do povo que você é, independente de como você está vivendo a sua religião, a pessoa pode ser boa do mesmo jeito. Por isso que Jesus disse que era o samaritano que socorreu o homem caído no caminho. Mas essa parábola nos traz um ensinamento muito grande. Porque o que o samaritano fez? Ele viu um homem caído e ele não deixou se dominar pelo medo. Aquele homem espancado, caído ali no chão, era vítima de malfeitores. Eles poderiam estar ali próximos. Mas ele não pensou duas vezes. Ele não foi alguém guiado pelo medo. Ele ajudou aquele homem no momento que ele precisava. E levou aquele homem até uma estalagem, deixou ali pago para que ele fosse tratado. E o que o samaritano fez? Continuou o caminho dele. Continuou a caminhada dele. Foi fazer o que lhe competia. A parábola nos ensina que nós temos que saber sim dos problemas do mundo. Temos que fazer alguma coisa para solucionarmos. Mas uma vez que nós fizemos aquilo que nos cabia naquele momento, é prosseguir a vida. Não deixar que o medo tome conta de nós. Ele podia mudar a viagem dele, falar, não, essa estrada tem malfeitores, eu vou voltar para minha casa. Não. Ele continuou a sua trajetória. E é isso que a parábola nos sugere em relação ao medo. Não permitir que ele nos detenha a nossa caminhada. Então, à medida que nós vamos ter de contato com as notícias que nos trazem informações sobre problemas do mundo, deve ser esse. A medida certa para nos apropriarmos de informações sobre a dor dos outros é até o ponto em que nos solidarizamos, nos compadecemos e nos movemos para auxiliá-los. Uma vez que nós já fizemos isso, vamos continuar a nossa caminhada. Então, se eu ouço notícias de que meus irmãos em uma parte do mundo estão sendo vítimas do terrorismo, o que, que eu posso fazer aqui? Além da minha atuação política aqui, como cidadão, se eu apoio ou não um governo que tem uma ação efetiva contra isso. Eu, como cristão, como espírita, eu posso orar pelos agressores e pelos agredidos. E o que eu tenho que fazer uma vez que eu cumpri o meu papel? Prosseguir minha vida. Não deixar que o medo dessas situações tome conta de mim, como fez o samaritano. É prosseguir a nossa jornada, então. E aí, então, nós precisamos aprender a lidar com a influência negativa que as informações que diariamente nos chegam sobre tantos fatos lamentáveis nos fazem. No fundo, nós acabamos sendo como um imenso rebanho de ovelhas aqui, que é guiado facilmente por notícias que nos trazem diariamente os meios de comunicação. Temos algumas indicações do que fazer, então, nesses momentos. A primeira delas é essa: nunca usar dessas informações para reforçar nossas concepções pessimistas sobre o mundo ou nós mesmos. Às vezes nós estamos muito felizes com a nossa vida, com o resultado dela. E aí nós ouvimos notícias de coisas difíceis, de problemas o tempo todo. Isso reforça em nós o pessimismo, de que a vida é ruim, de que a vida não é boa. O que temos que fazer? Pensar, isso não me pertence, não faz parte da minha vida. O mundo tem seus problemas e os meus problemas não necessariamente têm relação com o mundo. Talvez sejam apenas meus, que é o meu modo de lidar com a vida. Então não nos sentirmos tão infelizes pelos problemas nossos e do mundo. Não achar que isso é algo que nos diga necessariamente respeito. Nós não devemos parar de ter alegria porque alguém está em sofrimento. Nós podemos nos compadecer, nós podemos nos solidarizar, ajudar, mas ser feliz, se nos é possível hoje, cabe a nós sermos, independente do que o mundo nos apresenta, e não ter sentimento de culpa por isso. Se hoje nós podemos desfrutar situações favoráveis, aproveitemos elas agora, neste momento, e façamos o bem a partir delas, porque aí nós podemos estar gerando um bem que se multiplica e que atende os outros. Então nós não podemos nos sentir culpados por sermos, talvez, pessoas que não estamos sofrendo tanto nesse mundo onde há tanto sofrimento. Mas também não podemos ser egoístas e indiferentes. Temos que encontrar um ponto de equilíbrio em nossas vidas. Outra dica que temos também para lidarmos com isso é selecionarmos os meios que nos trazem notícias. Há meios de comunicação que ficam extrapolando a notícia, trazendo detalhes, trazendo informações, imagens que não são realmente necessárias. Nós não precisamos ter conhecimento de como uma pessoa foi morta. Nós não precisamos ver a imagem do corpo, não precisamos ter detalhes da crueldade dos outros. Nós já vimos isso em algum momento da vida, não precisamos ver mais. Então, barrar realmente essas informações que nos chegam. Às vezes a gente tem alguns amigos no Facebook que trazem notícias deprimentes, imagens tristes. Tem um recurso simples. Vamos lá e deixamos de seguir essa pessoa. Não precisamos nem desfazer a amizade com eles. É apenas deixar de segui-los. Assim nós podemos fazer com a internet, que nos traz tantas informações. Determinados sites que são sensacionalistas, nós podemos bloquear. Determinados canais de TV que nos trazem a informação explorando o sofrimento dos outros, podemos nem sintonizá-los. Cabe a nós selecioná-los. E ainda uma outra recomendação é reafirmarmos a nossa fé diariamente. O nosso primeiro ato ao acordar deveria ser de agradecer a Deus a bênção da vida. E pedir a Ele tudo o que nós precisamos para vencer mais um dia. Antes de qualquer preocupação, de qualquer providência, antes mesmo de nos levantar da cama, ainda lá quentinhos nos nossos cobertores, no frio, agradecer a Deus. Senhor, obrigado pela vida que o Senhor me deu, a oportunidade de viver nesse mundo mais um dia. Me dê a força, me dê a coragem, me dê a determinação de vencer tudo que eu preciso vencer nesse dia. E esse é o nosso pensamento que nós devemos começar o nosso dia, com confiança, com fé, é reafirmar todas essas ideias. Às vezes a gente fica fraquinho, não vem essas ideias de confiança, de fé. Por isso que ter o Evangelho sempre à mão, um livro de mensagens sempre à mão, ao invés de carregarmos tantos vídeos ruins no celular, de tantas coisas bobas, fúteis, que tem o seu momento na vida, temos ali uma mensagem, uma oração gravada, colocamos nosso fone de ouvido ou colocamos no rádio do carro e vamos ouvindo e vamos nos alimentando dessas ideias e vamos usando elas para firmar nossa confiança perante a vida. E assim nós vamos vencendo toda essa enxurrada de notícias difíceis que nos tocam todos os dias, que nos fazem paralisar as nossas forças. E Jesus teve que lidar com o medo dos discípulos em várias ocasiões. O Evangelho registrou duas passagens maravilhosas. Eu trouxe para nós assistirmos hoje duas animações, dois desenhos que passou na TV aberta em uma época, acho que ainda passa em algum canal, e eles são muito sugestivos sobre a influência do medo em nossas vidas. Nós vamos comentá-los logo mais. Guarda isso para nós. Eu gosto especialmente dessa produção porque ela nos traz a ideia de um Jesus muito amoroso e muito presente nas nossas vidas. Então vamos ouvir essas duas passagens. Capítulo 14, versículo 26 ao 32. O produtor do desenho não com um detalhe importante, que era o momento que Pedro começa a ter medo. Ele mostra ali a cena como Pedro viveu. Para as pessoas que não conhecem as leis espirituais, que não têm fé fora do cristianismo, terão dificuldade de entender como é possível um homem caminhar sobre as águas, né? Nós sabemos que Jesus tinha um poder mental incrível, ele manipulou fluidos espirituais que criaram uma base de sustentação para ele caminhar sobre as águas. E quando Pedro vê aquilo, fica admirado e pede para Jesus para ir junto. E aí Pedro vai. Só que ali o vídeo ele não traz com clareza o que o Evangelho de Mateus traz. Que no momento que Pedro teve medo, ele teve medo porque o mar estava agitado, irmão. A calmaria era onde estava Jesus. Ele, pelo medo, começa a afundar. Porque ali a confiança que Pedro tinha naquele momento em Jesus era o que dava sustentação para ele também. Então veja, pelo medo das circunstâncias ao entorno, é que ele começa a afundar. Essa passagem do Evangelho, ela tem um sentido metafórico também para a nossa vida. Nós estamos enfrentando uma vida desafiadora de experiências que nos fazem crescer. Toda vez que nós sentirmos medo, essas experiências parecem que vão nos engolir e nós vamos afundar. Mas tem um recurso de salvação. É quando a gente pede socorro, quando a gente faz a prece, faz oração: Senhor, me ajuda. E essa mão invisível, poderosa, nos faz reviver. Sabe como o medo detém a nossa evolução? Quanto ele nos paralisa? E qual é o antídoto que Jesus deu ali para os discípulos para vencer o medo? A fé, a confiança, a certeza de que nós vamos vencer. E se estamos com essa proteção de Jesus para nós, nós não podemos ter medo, nós não podemos nos sentir fraquejar. Nós que sabemos com a doutrina espírita que nós temos um benfeitor que nos acompanha desde quando nós estávamos do lado de lá e que está nos ajudando o tempo todo, nós sabemos que tem alguém em nome de Jesus nos acompanhando. Então nós não temos que ter medo, nós temos que ter é fé, confiança, certeza de que o amparo está em nós e está por nós. Nós iremos vencer. E se sentirmos que estamos nos perdendo, é o momento dessa oração pedindo socorro. E ainda temos uma outra passagem do Evangelho também muito expressiva sobre o medo dos discípulos, que está lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 8, nos versículos 24 e 26. É essa passagem também que eles estão numa situação de muito medo. Eu acho muito interessante aquela fala de um dos discípulos: como ele pode estar dormindo neste momento? Eles não conheciam direito Jesus a ele, nem sabiam que o Mestre já estava fora do corpo, tomando conhecimento de tudo que se passava. E mais uma vez Jesus vem e chama atenção: onde está a fé de vocês? Ele estava ali junto, aconteceria não? É o que nós temos que pensar bem. Às vezes o mundo parece caótico ao nosso redor, parece que as coisas estão sem controle, parece que aquele que tinha que estar cuidando da gente está dormindo, e a gente até faz essa pergunta ingrata a Deus: Senhor, onde o Senhor está que não está vendo o que se passa na minha vida? É que nós não percebemos que há muitas formas de agirem em nosso favor. Jesus, Deus, os benfeitores espirituais, eles agem sem nós percebermos, de forma evidente. A única coisa que eles pedem depois de nós é a fé, a confiança. E é assim que nós temos que viver em cada momento desafiador da vida, é manter a nossa fé, a nossa confiança. Jesus sabia que os discípulos depois continuariam experiências desafiadoras em suas vidas e eles teriam novamente medo. Então Jesus deu a eles uma recomendação quando ele já sabia que ele partiria. Foi aquela que João anotou e ficou conhecido lá no capítulo 14, versículo 1: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. É nos momentos de dificuldade que nós temos que pôr a nossa fé em funcionamento. Pegar tudo aquilo que a gente já aprendeu e lembrar diariamente da presença amorosa de Deus em nossas vidas. Da força poderosa que faz a humanidade avançar. Da força poderosa que nos faz estar de pé aqui hoje. A força poderosa que nos guia a cada momento. É essa lembrança que vai nos fortalecendo, que vai nos guiando. Ele sabia que o medo poderia deter aqueles discípulos, homens ainda muito imperfeitos, que poderia impedir de levar aquela mensagem poderosa que ele trazia, que é de crer em Deus, de ter fé, de confiar. E nós, na doutrina espírita, nós não apenas temos fé, nós também sabemos que existe vida após a morte. Nós também sabemos que temos o contato com o mundo espiritual permanentemente. Nós também sabemos que Jesus é o governador espiritual desse mundo. E por maiores que sejam as dificuldades, esse mundo não será destruído. Está se transformando num mundo de regeneração. Nós estamos vivendo uma era maravilhosa da humanidade. Os momentos difíceis agora são como as dores do parto. Trazem sofrimento, trazem angústia para a mãe, para o bebê. Mas o que vem depois é algo extraordinário. É uma vida que se reinicia, que se recomeça. E é o que nós veremos no futuro. Um mundo novo, um mundo maravilhoso, que vai exigir muito de nossa transformação para que ele venha mais depressa. Sermos mais amorosos, mais caridosos, mais benevolentes, mais cooperativos, mais pacientes, mais tolerantes, com maior fé. Esse novo mundo que nós estamos desejando tanto, ele pode nascer já nas nossas vidas à medida que nós nos renovamos, à medida que criamos uma nova disposição perante a vida, de termos mais otimismo, mais fé, mais confiança. Porque senão vamos nos perguntar: onde estava a fé de vocês? Tanto que vocês aprenderam, que vocês ouviram e não desenvolveram a fé. É normal ter tristeza em um dia da vida, sentir desiludido, é aceitável. O que não podemos é conduzir a vida assim, é buscarmos algo que nos ajude a vencer o pessimismo, a desilusão, esquecer as dores, as mágoas, tudo que passamos, esquecer aquelas pessoas que nos magoaram, nos feriram, lembrar deles como irmãos, criaturas doentes da alma. É tempo de fazermos surgir em nós mais amor pelo nosso semelhante. Aí nós vamos apressar esse processo de transformação, não do mundo como um todo, mas dessa partezinha pequenininha do mundo que é tão grande para nós, que é a nossa vida. Então confiemos, nós teremos força para superar tudo. Nós teremos algo que vai nos sustentar todos os dias, se mantivermos a nossa fé. E Jesus disse: não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia o seu mal. Cuida do que te exige hoje a atenção. Fica com medo das coisas que vão vir no futuro. As soluções também vão vir. Nós vamos ter crescido quando chegar o dia de amanhã e teremos nova capacidade, mais experiência. Nós vamos vencer. Então não deixemos que o medo tire de nós essa grande oportunidade maravilhosa que é a vida. E com essa mensagem então de Jesus, é que eu vou agradecendo a atenção de vocês, pedindo ao Cristo, a Jesus, que nos ilumine a todos, nos ajude a levar essa confiança todos os dias em nossas vidas. Acredite, nossa vida é muito bem cuidada, ela é amorosamente cuidada e planejada. Então que Jesus abençoe a todos, que tenham todos amanhã um domingo maravilhoso, de muita esperança e uma semana repleta de realizações. Muito obrigado, meus irmãos.